Bom dia. Olha, das coisas que eu mais detesto fazer é ter que ir às finanças. Vocês não têm a sensação que há ali um vidro que impede que eles nos vejam? Eu acho que do lado de lá eles não conseguem ver que nós estamos ali. Hello? Hello? Os gajos nas finanças olham-nos sempre com um ar superior, como se estivessem a pensar: pensavas te safavas. Nós sabíamos que ia chegar a tua vez. E o que é que eles têm tanto de conversar? Eu acho que por conversarem tanto entre eles é que depois já não têm paciência para falar connosco. Será que se eles andarem um bocadinho mais depressa acaba-se o trabalho? Depois ficam o resto do ano sem nada para fazer. É que aquilo é como uma doença. Porque eles não foram sempre assim. O indivíduo vai para lá trabalhar e é normal, cheio de vontade, atender os clientes. Quem está a seguir? Vai para carimbar? Ok, vá, já está, vá, próximo, vá, próximo. Carimbar também? Vá, siga, siga. Mas aquilo é contagioso porque ele começa a sentir uma ligeira preguiça. Abrando ao ritmo, vai piorando. Ao fim do mês já são evidentes os sintomas da doença da repartição pública. O que é que se passa? Está com pressa? Está com pressa, vai andando. Olha, que eu hoje já atendi três pessoas. Ainda aqui estou. Já me viram embora? Não, estou aqui, não estou. Ah, pois é. Ah, pois é. Eu acho que eles acreditam mesmo que apanharam uma doença. E não podem andar mais depressa. Eu era uma pessoa normal. Até vivo aqui trabalhar. Foi de repente, um dia acordei com esta tremenda dor, que me apanha aqui o lado direito todo e foi piorando. Veja, veja, para pegar no carimbo, é uma chatice. O médico aconselhou-me a abrandar o ritmo. Eu bem quero ser mais rápido, mas não posso. Ele já me avisou, com calma ou ainda se cansa. Já viram na Fórmula 1, por exemplo, quando tem mudar os pneus do carro? Volta e meia a coisa encrava e demora uma data de tempo. É porque nesse dia está lá o indivíduo que trabalhou nas finanças. O carro a chegar à box, trocar pneus. Tudo a correr rápido, rápido. Calma, já tirou a senha? Ah, pois é. Só porque é o Sr. Schumacher, não é mais que os outros. Vamos lá ver. Tem consigo o impresso 723 para aquisição de novo jogo de pneus? Pois não tem. E o selo do veículo? Onde está o selo? Será que nunca ninguém assaltou um balcão de finanças? Isto é um assalto! O dinheiro para cá, rápido! O senhor vai ter que esperar. Os outros também esperam. Já tirou a senha? Ah, pois é. Já agora o cartão de contribuinte e a última declaração de rendimento. É que o fisco é tipo aquele indivíduo chato, toda a gente quer fugir dele. Ninguém quer nada com as finanças. Também como é que poderia querer, com uma ministra tão feia? Não, me entendam mal. Eu acho que tem lógica ser uma mulher, mas ponham uma gira, porque assim toda a gente compreende como é que é possível dar-lhe tanto dinheiro. Eu há dias li no jornal que, se legalizarem a prostituição em Portugal, as finanças arrecadam 10 milhões de contos a mais todos os anos. Mas para isso é preciso haver faturas. Como é que se passa uma fatura de um serviço daqueles? O senhor quer fatura? Ora, são duas missionárias e uma posição 23. E depois elas teriam que ir às finanças declarar os rendimentos também? Ora, são 231 clientes o total. Então, mas o que é isto aqui? Mais dois a lápis. Bem, enquanto eu esperava, atendi-lhe mais dois, não é? Eu acho que o verdadeiro homem das finanças, até na cama, deve fazer a burocracia. A mulher a despilo. O que é que passa? Está com pressa? Está com pressa? Está com pressa, vai andando. Você tem algum impresso para isso que está a fazer? Olha, não me tire as calças. Não, não, não me interessa ver isso. Vista a blusa e mostre-me o cartão de contribuinte.